Deus te salve, oratória, onde Deus fez a morada, onde mora os calibens e a ossa consagrada. Eu vim de longe trazendo a folia do Santo Reis.